Lander Alfa, decolada 858, ingresso no corredor Axé e Xenon. 19.3. Camara Torre, 19.35, ainda November Alfa. Vote. 627, decolado ao 59. Meu comando. Gente, graças, uma boa tarde. Boa. O trip 5627. Dia November Alfa, mil pés, na escuta. Mil pés, corredor Axé, na escuta, em dia November Alfa. 5627, sobe 150, sai da pouca vigilância. Controle trip 5627, boa tarde. 5627, sobe 150, vigilância. 5627, 04, passou o marcador de ar. 35. 704, avistado o tráfego. O vento 080 graus. Pouso não no zero. Pouso no zero, 704. Mas após o pouso, vai prosseguir para o pátio militar ou o pátio de autoridade? Pátio militar, amigo. Entendi. ...925 desce até 4.000 pés, 1.011. Na escuta da torre. Afirma. Tá visual com o cara? Zero. Afirma. Ok, observe a passagem do mesmo. Já da linha e mantém no zero. Gente, após a passagem do mesmo, eu vou manter na pista no zero, né? 37. Chama agora Recife 251, Alterno 3325, tá 3155. 251, Alterno 3325, tá 3155. Joga no 7 que eu pego o Romeu. Ciente dando a minha escuta, Romeu. Controle de Salvador, voo no 075, 075, desce para 3.000 pés, 1.011, devia chegar a mais. 3.000 pés, 1.011, ajuste. Nada, voo no 4 no solo 02, use agora à esquerda e prossiga para o pátio militar e frequência livre até o corte. Oi, boa tarde, eu tenho um aumento. Aguarde para o pouso. Ajuste ano 09. Sinal no 7, aguardando, eu tenho um aumento. Autorizada, tá 0, né? Pede pro outro. 7, confirmar por vez a sua transmissão fica até a 3. Ok, sente. Como recebe a torre? 6327, decolada ao 04, chame o controle. 9935. Controle 9935, 6327, boa. Controle Salvador, boa tarde, Sané 6327, passou agora 1500 no perfil da Dael. 2430, saída da Dael 6327. Cliente autorizado da El no, para 240-1337. Confirma autorizado para direto de da El. Autorizo direto da El. Cliente direto da El, 6337. Na 17, o vento é 1,00 graus, 1,09. Ele foi na 17, quilo estava mesmo. Essa intensidade estava baixa, agora melhorou um pouco. Ok, grato. Alinhamento, viva decolagem 10, o vento é 1,00 graus, voa com 1,09. Número alto, controle. Intenções, ainda no número alto. Ok, ciente, vamos ter mil pés até lá. Ok, frequência livre coordenação local a partir de agora. Quatro, oito, oito, desce até inicialmente uma central. Doze, cinco, meia, dois, sete. Aguardando autorização para pular a Aracaju. Eu no 07, autorizado o táxi para o pátio. Deu 150, ok? Ok, 150. Rotina 6-2-1, decolado ao 07, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, agora, verdade, amigo. Deu pouco bem. Controle, boa tarde, Rotina 6-2-1. 3-2-1, sobe 3-2-0, saída Arbor, transmissão Alefa Vila. 3-2-0, Arbor Alefa. Aí, Cash Delta, prossiga. Espera da 17, reporte para ingresso e decolagem. Pega a minha 3, vai. Estabilizando o nosso 755. Negativo, mantenha a saída da minha 3, vai. 755, torre 108, meia dúzia. E aí, obrigado. 1075, 2000 pés, autorizado ILS 1011. 2000 pés, autorizado ILS 21019. Vou no 0. Está livre a decolagem, então, 7. O vento é 1.00 graus, 1.00 mais. Negativo, vou manter a chegada, mano. Trip 5.482. Tarde, o voo 9.755. Tá, final, tem parte de trabalho. Autorização de pouso, temos um picote iniciando a decolagem da 1.7, então aguarde liberação para o pouso, ajuste é 1.0 no ano. Positivo, na sua escolha. Nós 2.5, vetor sequenciamento, vai manter presente pro limite localizador. Desce para 3.000 pés, 1.011. 3.000, mantém proa, lock é o limite, o gol 9925. Estimativo, redução para 180 a mais. Certo. Então 1.0, vento é de proa, com 1.2 nós. Boa. Ok, de proa com 2. Obrigado. Vai, do lado 1.3, chame a proa do farol de Itapuã e chame o controle, 1935, bom voo até a volta. Queco Delta, Manati, mil pés, vigilante. 175 passa Duna, chama a torre 118-62, autorizado ali. Duna 186, autorizado ali. Ó, dá pra... Esquerda pro ano 50, autorizado aliás, 2000 pés milhões. Esquerda 50, 2000 milhões. Gol 9925, reporte estabilizado. Aí pra pouso não. Dois Boeing da Gol. Eu tá vendo agora é a primeira delas. As duas, ok? Já sequenciadas, aguarde no ponto de espera. Dois Salvador, gol 0075, por final vai ser travado por gol. Gol no 075, boa tarde, ajuste no 09. A companhia tocando agora, cabeceira 10, aguarde a pista livre. O vento no momento é 90 graus, Cuna 3 nós, aguarde autorização de pouso. Gente, agora autorização, gol 075, procede. Nado 0135. Nado 0135, transponder. Ok, Romeu Papatango, reporta 20 milhas fora, mantenha 2500. Roma 755, não solo, e a direita, enchendo o solo, não tem mal, não. Roda 215, gol, 975. 211, decimal 10. No 075, livre pouso na 10, vento é 90 graus, 149. 1075, livre pouso, pista 10. É 200, estabilizado no curso do localizador, gol 925. 925, torre 118-62. Trip 5488, vetor sequenciamento, direita na proa 160, limite dessa proa 10 milhas. O Trip 5488. Direita 2 Salvador, gol 9925. A meia milha para cima para baixar travado. 7 gol 1925. Guarde pista livre. Vai fechando 09. O gol 9925. Aguardando autorização de pouso, gol 9925. 5627, controle. Mantenha o nível 150, chama Aracaju no 203, serviço está terminado. Mundo 0, no solo, zona 9, libera a direita e chame o solo em 1, 2, 1, decimal 1. Liberando a direita, 2, 1, 1. Afirmo, hoje é 2, 1, 1. 2, 1, 1, então, boa no 0.5. Livre pouso na 1-0, vento 90 graus, 1-4-9. Livre pouso na pista 1-0, gol na 9-2-5. Azul 4-1-8. na escuta. Ok, observe o pouso da aeronave da Gol na curta final da 1-0, após estar autorizada a alinhar e manter o azul 98. 075, autorizado ele, 5488. Estimativa na Pro 75. 3-1, chama a torre agora 118.6. Gol no 925, no solo 20, libere a direita 121, decimal 1, no solo. Direita 211, o gol no 9800, obrigado. Nada. Torre Salvador, passarelo 2231. Passarelo 231, com assinante da carteira 110. Bom, quanto 8, milhas 210. Assente, hein? E pista livre, Embraer da Azul, alinhado para decolagem, execução no 0, 111. Passarelo 2231. 2231. Azul 4118. Livre a decolagem da 1-0, vento é 90 gramas, 09. Posição de decolagem, Azul 4118. Uma TR da Trip. Aguarde no ponto de espera para ingresso e decolagem. 17. Avião 01. Aguarde só um instante a passagem dos dados para apagar a decolagem aqui da aeronave da Azul, que já está decolando. 01. 88, chama a torre agora, 118.6. Até a 35. Quatro, um, no 8, decolado aos 23, controle 3935. 1935, bom domingo. Passarelo 2239, segundo, na 10, vento, 110 graus, 1 a dúzia de nós. Ele repouso 2235. 428, terceira esquerda. Ok, o 3428. Número 2 para o pouso, tenho lembra era passarelo. O ajuste é no 09. Olha, pega o passarelo. Guarde ao 09. Comandante a bordo e destino. E o guarde ao 09 é um pouco. Modo de espera da 17. Teste, táxi abaixa. Condições de decolagem de imediato. Aqui, não está vindo da decolagem. Rotor, pista no 7, vento 110 graus, 0 graus, 139, guardião. Rotolo, 7, 0. 7, guardião 0. Aprova até atingir o litoral sul. SG do litoral 0. Força aérea 2317. Acione 5013 no transponder. 4118. 31 decolar no solo ao 25. Libera a direita, o solo 121 decimal 1. Guardião 01 no decolado aos 25. Controle agora 1935. Aos 25, 0135, deu retorno 01. O TIP 48 avistado, livre 5. 10. O vento é 100 graus. Reposto 42. Barra, o Guardião 01. Que tempo foi após o farol da barra, Guardião 01? O quê? Após o farol da barra? É, até o farol da barra e retornar o farol. Perfeito. Mandei. É, modifique novamente para 50, meia dúzia, 3. Do 07, observe o pouso lá do ar da trip. E a ponte está livre, alinhar em 1. 488 no solo aos 27, libera a direita, enchendo o solo 121, décima 1. Libera a direita, chamará 1211. Passou no 7, liga a decolagem da 10, vento é 10 graus, 13 mais. Mantenha o ponto de espera, aguarde só um instante para ingresso e decolagem, devido ao bandeirante. Não vejo decolagem, hein?